Tô pensando comigo mesmo. Será que Deus faz uma troca? Leva todos os malucos do Restart e traz Renato Russo de volta? Leva Akon e traz Bob Marley? Leva Fresno e traz Sabotagem? Leva Lo Santana e vem o Bradley do Sublime? Leva Sean Kingston e traz volta Tupac? Tipo promoção, levar todos os malucos do sertanejo universitário e voltar com Chico Sainz? Trazer Raul Seixas no lugar da banda Cine? Trazer Mamonas no lugar do Justin Bieber? Vai se fuder, sou imparcial e agora a contracultura chegou. E seu cenário musical tá uma eu taco merda no ventilador. E se nasci no orfanato de ideais, os meus sobrevivem nos interlúdios. E a cada segundo tem mais um MC, um beatmaker e um home studio. E o exército se reúne, a indústria frágil, pois nossa geração não se limita a nada. Simbora, molecada, vamos invadir o rádio. Nossa revolução será televisionada. Sem ideias é como um corpo sem coração. Coisas muito normais já não satisfaz. Valores virtuais se perdem meia liquidação. Se oriente, rapaz, aqui jaz a ideologia de uma geração. Desde moleque, ouvi a planeta rap e Raimundos, que pra mim fizeram parte da evolução do mundo. Tanto quanto Einstein, Stephen Hawking ou Steve Jobs. Notórios, Tupac, Sublime, de Morrison, Snoop Dogg. Sabotagem, Speed Freaks, Mano Brown, Mano Tchau, Mamonas, Legião, Barão Vermelho, Rosé, Charlie Brown, Tom Zé, Geraldo de Azevedo, de Caetano, Pink Floyd, de Mutantes, Rap, Reggae, Prog, Dub, Punk, Rock, Bob Marley, Peter Cox, Estilar, Mob, Nate Dogg. Incorporo todos os mestres pra fazer meu riff rock. O mundo ficou mais rápido, frágil e amedrontador. Gritos simpáticos, estáticos, do fundo dos olhos de um robô. Somos exército prático, tático, que a contracultura chegou. Achamos o calcanhar de Aquiles do Master System, no vírus de computador. Em formato MP3 pra vocês ouvirem todo dia. Se preparem, underground mostrando ideologia. Ideologia. Escutando reggae, o rock com sex e drugs. O samba desde moleque do cinema veio jazz. Pra roçar nas minas shot, se abriu o mar de Moisés. Quando veio o hip hop, e agora? Agora sim o horizonte se abriu. Covarde a cara cobriu e o mundo descobriu que estamos prontos pra revolução. Morrer jovens como Jim Morrison. Morre o homem, mas não morre o som. Mais uma vela, uma gaita e um tambor. A lua bela que inspira o amor. Vale bem mais do que a mudança do meu estilo. Os ideais não morrem jamais à margem do rio Nilo, nem na beira do abismo, nem na esteira do nazismo, nem na porra do modismo, do antipatriotismo. Babilônia te ilude, te confunde, te confronta. Eu viro as costas, boto um som, pego meu copo e acendo a ponta. É um ponto luminoso no escuro, pensando no futuro. Será que vai haver lugar seguro? A cabeça que já não tem parafuso, eu perfuro. Eu juro que um dia vamos derrubar seu muro. Ideologia. Modernos te deixam confuso, mas eu sou tipo Charlie Chaplin soltando seus parafusos. O escritório é na praia, mas eu não sou chorão. Que é tipo estrogonofe, não é tão bom sem champion. Final de ano, novembro, MC na malhação. Piscina cheia de ratos, bet balança o Xandão. Somos a gota na nascente, sentido através da arte. Porque hoje matam grandes, antes de virar eu Marte. Se dispenso, logo existo, quem pensa é a menor parte. Falam muito de Jesus, mas são mais pra Bonaparte. Não é pra quem tem, é só pra quem é, aceita. Quem subtrai nem vem, no México aceita. Oriente, Bele, mão, libração, a intuição me guia, a razão só enfeita. Diz aí, bam, bam, bam, que eu sou pra você. Se eu morresse amanhã, tu me diria o quê? Eu vi Dinho, rei lagarto, pronto pra me falar que as portas da percepção vão abrir. De cabeça erguida, brinde, eu vim de onde a vida é ringue. Rima que swinga, pique Bruce Lee. Soco de uma polegada, homem bomba, estilinga. Ideais, quero ver quem mais raciocina, quem espera é a verdadeira guerra interna. A prima da loucura me define criador. Hoje sou minha própria criatura. Às vezes penso que a dignidade do homem parece que foi loada. Violência quando os idosos doentes na fila polícia comprada. Juventude perdida, gente sem comida. Jovem com barriga, vida com ferida. Intriga nessa corrida, será que esse bem ainda tem uma saída? Eis a questão. Ideologia.